Pois bem, quem nunca taxou uma pessoa de antiética ou chamou alguém de sem moral que joga a primeira pedra? Mas, afinal, qual o significado de ser ético ou moral? Seriam essas palavras sinônimas? Se sim, em que nível, tanto informal como formalmente, é preciso ter em mente alguns conceitos básicos. Após fazer duas pesquisas na plataforma online do Dicionário Aurélio, uma com a palavra ética e outra com a palavra moral, pode-se encontrar as seguintes definições para ética e moral, respectivamente: conjunto de regras de condutas e conjunto dos princípios e valores morais de conduta do homem. Até aqui, mesmo para um leigo, pode-se dizer que as duas palavras são equivalentes e que podem ser trocadas sem maiores perdas de significado. Mas, se tratando de psicologia, deve-se lembrar de que nem tudo é o que parece ser à primeira vista. Deve-se ir mais fundo no assunto. Fala-se em ética quando se quer referir a deveres de ordem pública, por exemplo, ética da política, ética da empresa ou código de ética. Sucintamente, Comte Sponville escreveu: a moral responde à questão que devo fazer e a ética à questão como viver. Deve-se ter em mente que o sentimento de obrigatoriedade ou dever experimentado por um sujeito não corresponde sempre e necessariamente a uma exigibilidade social. Essa correspondência pode acontecer, por exemplo, quando alguém pauta suas ações pela regra não matar e vive numa sociedade na qual matar é eticamente proibido. Há, por assim dizer, uma dupla exigência: uma pessoal, o imperativo categórico, e outra social: castiga-se e ou se despreza o assassinato. Porém, tal correspondência pode não existir, como no caso de uma pessoa para a qual ser caridoso traduz um dever, mesmo vivendo numa sociedade na qual não há regra que vise obrigar a todos fazerem dom de si. Em geral, a obediência às regras que dizem respeito à justiça costuma ser socialmente exigida, enquanto a obediência àquelas que tratam de benevolência, não. Mas, o que importa sublinhar aqui é que o sentimento de obrigatoriedade pode ser experimentado sem que haja exigibilidade social do comportamento decorrente. O herói ético, o santo, é aquele cuja voz de consciência sempre fala mais alto do que as outras. Ela desconhece fraquezas que a fariam desviar-se do seu caminho do dever. Esta é a exceção, não a regra. O mais comum é o homem viver em tentação, como se diz no âmbito cristão. Às vezes, torna-se surdo a sua voz de sua consciência. Ética. São diversas as situações com que se deparam os psicólogos de saúde que põe em xeque a formação ética desses. O psicólogo, em especial, tem uma atuação de importante impacto na vida de seus pacientes. Pode-se pensar em inúmeras questões éticas, como: até onde manter o sigilo profissional? É possível quebrar o sigilo? Em quais situações? Como agir a atitudes antiéticas de colegas de trabalho? Preocupa muito, na atuação do psicólogo, que se cria uma atmosfera de permissividade entre os psicólogos frente a comportamentos antiéticos. Pensar que, ao deparar-se com situações delicadas do ponto de vista dever-se do psicólogo, os profissionais tenham crenças como: os psicólogos agem a si mesmo, ou então: é normal, isso é normal, que acabem por pautar uma conduta inadequada. É preciso que os profissionais de psicologia possuam sólida formação ética apoiados pelo código. Os recursos éticos e morais e os princípios elencados e considerados de um psicólogo não devem ser considerados colocados em segundo plano quando se exige julgamento de um problema ético por parte desse. No meio jurídico, utiliza-se o termo deontologia, termo criado em 1934, que é compreendido como ciência dos deveres, especificamente dos deveres profissionais. Seria o equivalente ao Código de Ética Profissional, que compila os direitos, deveres e responsabilidades dos membros de determinada categoria profissional. O código tem de ser tomado apenas como guia para aquele que irá rotular o que é certo e o que é errado. O código quer proteger a profissão de suas mazelas, que a mídia tanto difunde. A mistificação do corpo, as psicoterapias selvagens, enfim, toda a parafernália alternativa da taumaturgia psi. Os conselhos então tornam sua fiscalização mais acurada e rigorosa, mas pouco podem fazer, já que exercem função pedagógica e a questão ética é apenas tangencialmente jurídica. O código de ética não é ético, ele é da ordem do direito, da coerção, motivo pelo qual as escolas de psicologia devem se engajar para não só formar seus alunos com técnicas e teorias, mas também dotá-los de formação ética e política. Pode-se fundamentar o código na razão ética, mas não reduzir a ética a um código. Não se deve colocar de lado a capacidade reflexiva do sujeito. A ética não é uma regulamentação extrínseca que se acrescenta à ação do psicólogo, determinando direitos e deveres, mas é uma dimensão intrínseca à psicologia. Intervir na ação clínica do psicólogo com uma regulamentação externa seria um atentado ao bom senso, a um processo que é sempre único e intransferível, e, de fato, não haveria aí um desejo de disciplinamento estranho à própria intenção liberadora da terapia? Como exposto na apresentação do Código de Ética da Psicologia, o código pautou-se pelo princípio geral de aproximar-se mais de um instrumento de reflexão do que de um conjunto de normas a serem seguidas pelo psicólogo. Faz-se necessário analisar alguns dos itens que constituem o código. De acordo com o próprio código, o sistema ético permitirá uma atuação profissional engajada social e politicamente no mundo, e não um profissional a serviço exclusivo do indivíduo. O artigo 2º estipula que ao psicólogo é vedado induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. Note-se que, aqui, encontra-se o cerne de um dos mais calorosos debates sobre a função do psicólogo em nossa sociedade, movendo movimentos LGBT e evangélicos, não só pela busca de técnicas psicoterápicas que auxiliem no atendimento de si, de um beneficiário que assim o deseje, mas se uma educação sexual deve ser ensinada nas escolas, e há de se atentar aqui para o fato de que agora a discussão se alastra para vários outros setores da sociedade. Sabe-se que a psicologia há pouco vingou e se sobressaiu entre tantas outras técnicas desde as que, em tese, promovem uma cura espiritual até as que propõem encontrar nos astros a resposta para o futuro, que buscam sanar os problemas mundanos. Nunca se ouviu falar tanto em depressão e ansiedade, para citar apenas os mais sobressalientes, e mesmo assim, o psicólogo não pode fazer promoção de seus serviços para angariar clientes que, por vezes, não necessitam mais do que uma boa informação. Em outras palavras, como escrito no artigo 2º, está vedado ao psicólogo induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços. A sociedade capitalista impõe à psicologia um amadurecimento precoce. Ela exige da ciência legitimidade teórica. Acrescenta a isso o esquecimento positivista dos princípios. O que acontece hoje é que as teorias psicológicas polarizam-se em abordagens que ou se desconhecem ou se hostilizam, recusando-se umas às outras o prestigiado atributo da cientificidade. O estudante perplexo e desencantado aceita a inanidade de investigação teórica para, depois de formado, se abismar no laissez-faire da prática, de onde surge a dificuldade de tomadas de decisão frente a problemas éticos. Não há técnica ou teoria psicológicas que sejam axiologicamente neutras, porque a eticidade, a referência a um ou outro quadro valorativo, é constitutiva da própria racionalidade da psicologia enquanto ciência. É fácil legislar em matéria jurídica. Por exemplo, punir os que exercem irregularmente ou ilegalmente a profissão. Mas a ambiguidade se instala como quando, por exemplo, se limita à legitimidade da relação terapeuta-cliente. Em função de que referencial teórico podemos julgar a legitimidade ou não de um procedimento terapêutico? Como subsumir Skinner e Freud numa mesma norma abstrata? Mas, em que o psicólogo que trabalha em instituições de saúde deve pautar-se para que sua postura possa ser considerada ética? Primeiro, o psicólogo deve pautar-se no Código de Ética Profissional do Psicólogo, pois o seu cumprimento garante uma postura ética. Segundo, o psicólogo deve agir com base em suas convicções pessoais, guiado por seus valores e princípios, construídos ao longo de sua formação pessoal e profissional. Terceiro e último, mas não menos importante, o psicólogo deve agir tendo como base princípios éticos que servem a todos, ou seja, princípios que não priorizem crenças ou valores pessoais. Mais abrangente ainda, são os pressupostos da Comissão Norte-Americana para a Proteção dos Sujeitos Humanos na Pesquisa Biomédica e Comportamental, para a qual são relevantes o princípio da autonomia, o princípio da beneficência e o princípio da justiça. Faz-se necessária a compreensão de que o Código não traz, em seus 50 artigos, respostas precisas às questões éticas. Daí a necessidade de não limitar-se aos conteúdos inscritos no Código. No entanto, na relação com a pessoa atendida, não cabe ao psicólogo priorizar aquilo que ele, profissional da saúde, considera bom e correto, aquilo que acredita e valoriza. Atuando baseado unicamente em suas crenças e valores pessoais, o psicólogo estará trabalhando em prol da moralização, da adaptação da pessoa atendida a padrões que ele julga relevantes e, consequentemente, estará pondo em segundo plano os valores, crenças e princípios da pessoa a quem está prestando seus serviços. Pode-se concluir que a postura ética exige muito mais do que uma consulta ao Código de Ética Profissional do psicólogo ou a observância dos princípios elencados pela bioética. Exige reflexão. Acredito que a resposta possa residir na reflexão crítica baseada na inter-relação de fatores constituintes do dilema ético, bem como de recursos morais para a solução dos mesmos.